todo o pessoal de Timbaúba pela audiência. Você de Timbaúba, de qualquer lugar do Brasil também, que estiver nos ouvindo por qualquer rádio, pode mandar mensagem pra gente. Não seja um ouvinte silencioso. Nosso zap pra você participar é este aqui. DDD 89 99992 7022. Lembrando, mande mensagem pra esse número que a gente fala aqui no programa. Se for pro WhatsApp da sua rádio, a mensagem não chega pra mim. Bora então deixar de enrolação e vamos de música. Porque música é o que o povo gosta de ouvir e eu vou trazer uma sequência especial, só o melhor do forró, nesse primeiro bloco. Vou começar com Forró, Forró, Saborear e a música do Krau, Cara de Pau. Muito bem, depois Márcia Rodrigues e o Forró do Chap Chap. E fechando a sequência, Domingos da Veiga, o Português Baiano. Esse aí gravou até com Luiz Gonzaga. Muito bem, três carimbadas, começando muito bem a minha só, nossa bodega do Maguila. E você já sabe proceder, aumente o volume, arrasta as cadeiras, tira tudo pra não bater em nada. Pega a vassoura, pega o gato, pega o cachorro e vem dançar com a gente. Forró, forró, saboria, volume 4. Bodega. Show, sai pra lá, cara de pau. Você só quer me pegar e crau, crau, crau. Show, sai pra lá, cara de pau. Você só quer me pegar e crau, crau, crau. Ele chega de mansinho, diz que é meu amigo e só quer me ajudar. É um creme do cabinho, me te dá garanhão, só quer me traçar. Além de tudo é mentiroso, se acha gostoso e não é bem assim. Diz pros amigos que comeu da fruta, que bebeu da fonte, mas só comeu capim. Amiga, não acredite nele, pra você não se dar mal. Do Maguila. Um em cada 10 médicos recomendam. Chape, chape, chape, chinelo, varre do chão. É busco, busco, coladinho no salão. É um chamegado, funda, funda no gogó. É nervo, suando, noite inteira no forró. Chape, chape, chape. Bem forró, pra quem sabe dançar. Bem forró, pra quem quer aprender. Bem forró, cidade, funda, funda no gogó. É nego suando a noite inteira no forró. Tem forró. Pra que sabe dançar? Tem forró. Pra que quer aprender? Tem forró. Até o dia clarear. Tem forró. A noite inteira pode crer. Mas tem forró. Pra que sabe dançar? Tem forró. Pra que quer aprender? Tem forró. Até o dia clarear. Tem forró. A noite inteira pode crer. É busco, busco, coladinho no salão. É um chamegado, funga, funga no gogó. É nego suando a noite inteira no forró. Chave, chave, chave, chave, chinelo, vai do chão. É busco, busco, coladinho no salão. É um chamegado, funga, funga no gogó. É nego suando a noite inteira no forró. Tem forró. Pra quem sabe dançar? Tem forró. Pra quem quer aprender? Tem forró. Até o dia clarear. Tem forró. A noite inteira pode crer. Mas tem forró. Pra quem sabe dançar? Tem forró. Pra quem quer aprender? Chave, chave, chave, chave, chinelo, vai do chão. É busco, busco, coladinho no sapato. É o chamegado, funga, funga no gogó. É nego suando a noite inteira no forró. Chave, chave, chave, chave, chinelo, vai do chão. É busco, busco, coladinho no sapato. É o chamegado, funga, funga no gogó. É nego suando a noite inteira no forró. Chave, chave, chave, chave, chinelo, vai do chão. É busco, busco, coladinho no sapato. É o chamegado, funga, funga no gogó. Bodega do Maguila, oba! Sou nordestino do nordeste português, e no Brasil não sou apenas transmontano. Eu mesmo digo sem nenhuma timidez, com muito orgulho eu sou português baiano. Tem que ter tutano, tem que ter tutano, tem que ter tutano pra ser português baiano. Tem que ter tutano, tem que ter tutano, tem que ter tutano pra ser português baiano. Gonzaga na sanfona deu um tom e me ensinou sachá no pé com alegria. Eu fiz um vira que virou um novo som. Caetano e Gil deram um cheirinho de Bahia. Tem que ter tutano, tem que ter tutano, tem que ter tutano pra ser português baiano. Tem que ter tutano, tem que ter tutano, tem que ter tutano pra ser português baiano. Nordestino do nordeste português, e no Brasil não sou apenas transmontano. Eu mesmo digo sem nenhuma timidez, com muito orgulho eu sou português baiano. É. Tem que ter tutano, tem que ter tutano, tem que ter tutano pra ser português baiano. Tem que ter tutano, tem que ter tutano, tem que ter tutano pra ser português baiano. Tem que ter tutano, tem que ter tutano, tem que ter tutano pra ser português baiano. Tem que ter tutano, tem que ter tutano, tem que ter tutano pra ser português baiano. Tem que ter tutano, tem que ter tutano, tem que ter tutano pra ser português baiano. Tem que ter tutano, tem que ter tutano, tem que ter tutano pra ser português baiano. Tem que ter tutano, tem que ter tutano. Domingos da Veiga, português baiano. Muito bem, é a nossa Bodega do Maguila sempre trazendo o melhor da música, mas eu quero você também mandando mensagem, hora mais. Não vou só tocar o que for de meu gosto pessoal, eu quero que você deixe a sugestão também. Lembrando que o nosso programa toca mais música antiga, tá? Mas a gente abre uma outra exceção, tudo bem? Mas pode mandar mensagem, DDD 89-999-92-7022. De novo, Mr. Abraham. DDD 89-999-92-7022. Maravilha, porque agora é hora dele, o velhinho mais atrapalhado do mundo, porque ele agora inventou de sair da aposentadoria. O etarismo bateu forte, seu Sagu vai atrás de um emprego.